Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim o coração apaixonado por você? Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida e foi embora, mas que vai voltar, pedindo pro meu coração o seu lugar? Apaixonado por